Ele nos ungiu para pregar, libertar, curar. É tempo de restauração. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. De noite tramam contra mim, querendo me ver no chão. Armadilhas prepararam pra eu cair, zombaram, arquitetaram, me julgaram. Não sabiam que estava sobre mim o óleo da unção. Já lutei com o urso e com o leão, com a força dos meus braços e minhas mãos. Não reconheceram, nem perceberam que eu estava ali. Mesmo sendo desprezado pelos meus irmãos, não vou deixar ninguém matar a minha fé. Não zombarão do meu Deus. Nem perceberam que